071, decolou aos 50, controle 1, no 9, decimal 35, bom voo. 0935, graças, pode ir, 0935. Projeto 3171, Israel Leda, Motiva, ação 500, 320. 3171, contato radar na decolagem, voo para nível de voo 320, saída da EL. 320 da EL, 3171. Alô Salvador, Luciano é 6211, eu vou pro Galeão. Uniforme 9827. Por favor, qual é a saída prevista? Dael Leda após Irumi. Dael Leda Irumi. Poderia voar Leda, tá presente? Foi Leda, tá 6171. Já Leda, 6171. Outra merece uma 7 vezes, que é da 150. 35 no 7, centro Recife. No 2, decimal 8, alterna no 26, decimal 0. Confirmação primária, secundária no 26, 0. 1 no 2, 8, decimal 8, tan 35 no 7. 288, obrigado, 35 no 7. Autorizando o time táxi, 40-40. estabilizado, vou no 759. Vou 759, chama a torre no 18 decimal 95. 1895. Salvador, eu vou no 759, está na final da 10, você vai travar. 759, bom dia. Sete trem livre pouso no zero. Vento 3, 20 graus, 29. Bom dia, livre pouso, está baixando de travar. Então, 3171, no chame o centro, Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 1251, 3325, bom dia, 3171. Azul 404047, estamos com 104 autonomia de 2 horas, 3 horas, autonomia de Galeão. Feita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 093, uma avó. 103, ele está aqui, é. Feita Índia, ponto de espera, vai chamar lá. 1895, obrigado, tenha bom trabalho. Igualmente. Taxa 3153, com que o ABJ 25 conserva a Ribeirão Preto por menos de 6 horas. Exona 53, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 093, um bom voo. Pátio Índia, 118, ponto de espera, exame. Boa no 759, solo 0900, direita, solo 121, decimal 1. 211. Salvador, bom dia. O azul 4040.0010. Azul 4040, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, sono 0, vento 320 graus, 29. Bom dia, Gono, 759 Libro. No 759, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, no 759. 8253, bom dia, Lin, mantenho no zero. Azul 40400, decolou 04, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, bom trabalho. 4040. 09 autorizado. Silete, portão 09, bom no 759. Salvador, 3890, com informação Foxtrot, Recife 310. 3890, bom dia, tenho pré-aprovado 330, você copia a ordem de coordenação? 330, copia. Para Recife, 330 aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda. Perfil da subida Cuca, Jamo, Caju. Via rota do plano de voo. 5575, transponder, controle 119, decimal 35. Recife aprovado, 330, decola da 10, curva na esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju. 5575, o controle 1935, TAN 3890, na posição 02. 201, Mozuri, 12 no decimal 9 para a cópia. Salvador, bom dia, azul 4201, deixa a Fox para cópia. 4201, bom dia, Fox confere para Campinas, nível 340 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via Upper Zulu 10, Pubagem, Upper Zulu 16, conforme. 5577, o transponder, o controle 119, decimal 35. Autorizado Campinas, nível 340, decola 10 com a direita na saída da EL, Meda, Mote. Interior 10, com base, é Mote, até Chomote. 577, o transponder, 19, controle azul, 401. 301, correto, para pressionamento. Controle Salvador, bom dia, até 3153, saída da El Paso, 2. 3153, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360, saída da El, tá 3. Autorizado da Elta, 3153. Obrigado, da Elta, obrigado. Salvador, azul 4040. Cursinha 4040. Desvios à esquerda para 240, por 25 minutos. Quente, azul 40, confirme por 25 milhas. Afirmo. Confirmo, autorizado por 40, 40. Autorizado, 40, 40. Obrigado. 02 para o pushback, acionamento da flota. Autorizado pela 02, chame táxi, 3890. 8902, chamada Rio 4040, após desvios, voe a posição Dog Zoo. Delta Oscar, Golf, Sierra Uniforme. Afirmativo, após desvios, Dog Zoo, azul, 40-40. Azul 4040, chame Recife em 1288, alternando 260. 1288-260, 40-40, muito obrigado. Salvador 6311, autorização 360, Galeão, posição 5. Xalé 6211, bom dia, Golfe, informação em curso para o Galeão 360 autorizado. Decola da pistola 0, curva à direita. Feira da Euleda, Irume, UP 9857, Mons. Conforme a rota do plano de voo. 5002 no transponder, controle 1119-35. Xalé 6211. Autorizado Galeão 360, decola pista 90, curva direita, Sael, Leda e Lube, uniforme November 857, Moussu, responde 002, controle 1965. Cotejamento correto, chame pronto no 05, chame 62 no número. Chamará no 05, pronto. 3151, chame Recife em 1251. Corrijo, tá? 3153, chame Recife 1251, alternando 1-3325. Agora sim, tá? 3153, chame Recife 1251-3325. Obrigado, amor. Táxi 3890, POB de 174, 3 horas de autonomia, Natal, é o alternado 3890. Tire táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre, 118.95, ajuste no 03. Seu ponto de espera lá, chama a torre 1895, tá 3890, bom dia. Paulo Salvador, voo 093, com a Foxtrot 360, com... Voo 093, Golf, informação em curso, para Confins 36, copia? Confia. Autorizado 360 para Confins, decolando a pista 10, curva direita, saída Arbó, Elefa, objetivo 21. 5010 no transponder, controle em 119, decimal 35. 360, Confins, via Peugeot 21, decolada 10, curva direita, Arbó, Elefa. 5010, 1935. Contejamento correto no portão 07, chame pronto. Camarada pronto, 093, vai retirar. Atenção. Uniforme Serra Ecotel, bom dia. Confirme o pátio pista que decola, diz o Alfa Petrolina, 045. Ciente, o Papo Uniforme Serra Ecotel, confirme só o pátio que se encontra. O segundo cópia. O azul 4201, Figueiro 1, pronto, pushback, acionamento. 01, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 4201. Na 3890, decolado aos 18, chame o controle em 119, decimal 35. 19, 35, tá? 3890, bom dia. No 5574 no transponder, controle em 119, decimal 35. A 1000 pés restrito inicialmente, até a liberação do controle. Decolando a 35, vai manter pro, chamar o controle, restrição no meu pé e curva à esquerda. Controle, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba via Puca para o 330. Sobe via para o 330 na Puca, Aracaju. Afirmativo. 3890. Operacionamento da decolagem em torre agora em 118 decimal 95, confirme o OB. Tem torre agora, meu voo. Salvador, bom dia. Azul 2783, na rebota de número 4, coisa de número 5, formação Quebec, formação Golf, autorização para Vitória da Conquista. Sim, Jesus, chame solo em 121 decimal 9. 19. Lembre 857, Monstro, conforme rota. 5006 no transponder. Controle em 119.35. Voo 9635, autorizado, galeão nível de voo 360. Decolagem da pista no zero, curva direita após decolagem. Tael, Lenda e Rumi. Após upper November 857, Monstro, rota do plano. 506 no transponder. E o controle 11935. Voo 1963. Voo 9635, 006 no transponder, no 08, chame pronto. 5506, reportará. 5006, voo 1963. 5006, voo 1963. Salvador, bom dia, azul 2783. Azul 2783, chamou para cópia? Pronto para cópia, informação, gol. Golf confere, vitória da conquista 200. Autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída arbó, elefa, elefa ou pilô após DCP conquista. 5004 no transponder, controle em 119.35. Pistola da conquista 200, pista 10, curva direita, arbor, elefa, opló, DCP. 5004, 11935, azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto no pátio 3. Remota 5 Romeu, chame pronto. Chamarei pronto. Bom dia, Papa Romeu, Vitória Cruz Lima, estabilizado, ILSX Rei da Pista 1-0. Papa Romeu, Vitória Cruz Lima, bom dia, ajuste 1-0, 1-3, confirma intenções, pousa a pista 1-0, cancela e prossegue para 1-7. Afirmo, pousa na 1-0, cumpre o procedimento e, se possível, após o pouso, senhorita, uma posição para a gente apenas reabastecer. Sente, Vitória com Lima, o vento 260 graus, 04 nós. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Sente, livre pouso, Vitória com Lima. Hotel autorizado, ingresso na pista, saque via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. Salvador Azul 4201, ponto de espera da 1-0. Azul 4201, mantenha o ponto de espera. Certo. 3890, após desvios, autorizado para o Aracaju. Após desvios, Aracaju está 3890. Autorizado Romeu Fox 018 após isso. Pode ver, Romeu Fox 018, tá 3290. Obrigado, né? Tudo bem. Bom, 865, bom dia, Golfo, informação em curso. Para Brasília, 360 autorizado, decola da pista 1-0, curva direita, saída arbó, elefa, upzulu 1-7. 5-0 no 1 no transponder, controle em 119, decimal 35. Dada a linha de manter, pista 1-0. A linha manter no 0-4-0. Pesamento correto, portão 1-0, chame pronto, o gol 1-8-6-5. Papá Romeu Vitor, Eco Lima no solo 25, libere a próxima direita, taxi em Eco, chame solo em 121, decimal 9. Eco, direita na Eco, solo 121, 3890, chame Recife em 12685, alterno 12545. 12685, 1245, TAM 3890, bom dia. TAM 3890, secundário 12545. 2545, obrigado, bom dia. Barro meu Vitor Hotel Delta, prossiga. Azul 4201, decolagem autorizada, pista no 0, vento 2, 80 graus, 04 nós. Decolagem autorizada da 10, azul 4201. Se a intenção é prosseguir para Salvador, está em Rima. Sobrevoo de Tuaçu e posteriormente voltar para Salvador. Quando lá tem que ser sinalizador. Alfa Tilo, parte 3, atrás, cara. Tudo de cara. Passou um ponto de trás. Essa é cargo 8487, acione a identificação. Voando Mastu para interceptar a chegada a MAN. Desça via para o nível de voo 050, QNH 1093. 3, acione o via para o 050-03. O ar da cargo 8487. 6225 da Oceania. Chamou cópia? Por gentileza, me faça um check rádio. Estou recebendo muita baixa. Que eu mudei agora. Azul 4201, decolado 227. Chama controle em 119, decimal 35. 1935, Cordial, bom dia. Boa semana, senhorita. Azul 4201. Bom dia, Azul 4201, no contato com a Fernanda Decolagem, suba para o nível de voo 340, saída da EL. Na saída da EL, está acendendo então para o nível 340, Azul 4201. Controle Salvador, bom dia, é o Papa Uniforme, Serra Eco Hotel. Bom dia, Papa Uniforme, Serra Eco Hotel, contato radar na decolagem. Mantenha a proa, suba para o nível 045. Ciente, vai manter a proa, vai acender para o 045, Serra Eco Hotel. Chalé 6225, pronto, cópias. Afirmo. Brasília 380 autorizado, decola da pistão no zero, curva à direita. Sai da Arbor, Elefa, Upes, Luna 7, conforme rota. 5096 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, curva direita, na Arbora, Elefa, peso 17, transponder 5016, controle 11935, Oceania 6225. Oceania 6225, cotejamento correto, na posição 06, chame pronto. 6225. Fala, dono 6328, pushback e acionamento. 208 autorizado, gol 1963, chame. Corta lá, 1903-07. Meu Vitor Hotel Delta, pronto, cópia. Autorizado Serra Novembre, 500 pés, decolada em Rimar, comprou a Sul, posterior regresso para Salvador. Acione 0130 no transponder, controle 119.35. Coordenação 14 Salvador. Vamos me ouvir até o Delta, só confirme. O senhor vai subir para o Pituaçu depois de regressar para Enrimar ou vai antes pousar em Salvador? Opa, vamos me ouvir até o Delta com 3 a bordo, torre agora em 118.95, ajustando 0.3 para decolagem. Comandora, 2783 da Azul, prossiga. Autorizado, não pode ser chamado. Portão 101865, aguarde. Portão 10, autorizado, chame-táxi. Contra Salvador, bom dia. Passarei 2229 para a descida com a hotel. Passarei 2229, bom dia. Até a identificação, voando Mari para acertar a chegada dessa via. Para o nível de voo 050 QNH 1013. 060 por onde Mari desce via 1013 2229. Espera que a parte 1 no Inter, quando lá a torre 118.95, ajuste no 013, bom voo. 1013, parte 1, até o ponto de espera, torre 118.95, 1093, bom trabalho. O 0093, após a passagem do trânsito da companhia Cauda, autorizada no 07, chame-táxi. Após o voo, autorizado, chamarado, 1996. 76 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível 130 na proa de Coral. Reporte para descida. Agora são o segundo cobra, confirme transporte de ferro. 47, tem controle de vapor de Duna? Deve dar uma formação que vai dar nossa direita. Autorizado, ACA 8487, proa de Duna. Obrigado. Quando lá torre 118.95, ajuste no 014, bom voo. 0014, segue o gol, 18.95, sequência da torre. 18.95, torre. 3325. Ativo o Azul 4201, chamar então Recife 1251, como alternado 3325. Muito bom dia, senhor. Boa semana. Da saída PUCA, Jambo, Zipá. 50-15 no transponder, controle 119.35. Vitor, a Delta já está fora do solo para cruzamento da 10. Vitor, até o Delta, considere falar do solo 35, mantenha o eixo de aproximação da 17, repartir para o cruzamento do final da 10. Botará para cruzamento, vem para o Tendá. 1-0 nível. 2003, o portará estabilizado, atacar 8-4-7. Palma ajuste 1-0-1-4, o ápice é 8-4-7. Dile 14, obrigado, 8-4-7. 0-6-9. Gente, a linha decola no 0, vou no 963. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Vitor. Alfa, Yankee, Vitor, prossiga. Solicito a autorização do reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 03. Já está ingresso no PAD principal, Alfa, Yankee, Vitor. Alfa, Yankee, Vitor, já voltará para o ingresso do PAD principal. Após a rolagem do Boeing, estou autorizando a linha e manter pistola no 0. Mas eu dou a minha espaçinha 1-0, ajuda 2-2. Retração delta para cruzamento. Tente autorizado o cruzamento, através do farol de Itapuã, transfere o controle em 1-1-9-35, Vitor Hotel Delta. Autorizado o cruzamento, transfere controle no farol de Itapuã. Verdade, até o ponto de espera. Quando liga, quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, no 4, retaguarda do bonde da companhia. Retaguarda da companhia, 18-9, bom dia, bom trabalho. Controle, você tem informação se a pista aí, Salvador, dá uma olhada pro ápice 847? Vamos verificar, ápice 847. Obrigado. Controle, apontar o meu Vitor até o 10. Meu Vitor Hotel Delta, mantenha 500 pés na linha do litoral, reporte visual com Serra 90. Ah, senhorita, eu decolei da R-Mar, cruzei o eixo da 1-0 agora, está no farol de Itapuã para sobrevoo na paralela Pitaçu. Gente, mantendo 500 pés, autorizado sobrevoo, reporte para regresso Vitor Hotel Delta. Agora para regresso Vitor Hotel Delta, 500 pés de volta. Controle Salvador, bom dia, Gol 963. Informo que a pista não encontra se molhada. Ok, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 963 da Gol. Bom, 963, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da EOS. A da EOS 360. Tango mais 3. Já Tango Delta autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista. Azul 2783, o vento 290 graus, 06 nós, decolagem autorizada, pista 1-0. Livre decolagem, 1-0, azul 2-0. Peso 2-2-2-9, canceladas as restrições de altitude em capa, desce para 3.000 pés, QNH1, 1-0-1-4. 1-0-1-4, desce para 3.000 pés, 2-2-2-9. Solicita manter a 5 graus à esquerda ainda para essas formações, 2-2-2-9. Gente, após desvios na prova de etapa, eu passarei para 2229. É, solicita após desvio direto do não mais à esquerda, que está para estar difícil. Gente, após desvios na prova de etapa, eu passarei para 2229. 2229, obrigado. A Tango Delta autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Azul 2783, decolado 39, chame controle em 1-1-9, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783, decola passando 1000 pés na Arbor. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 200. Via Arbor, nível 200, Azul 2783. Encerra Ecotel, confirme chamada para pouso. Gente. Eu guardo coordenação, Serra Tango Delta. Azul 2783, autorizado pro de Arbor. Pro de Arbor, Azul 2783. Do 4958, confirme seu plano de desvio. Afirmo, já passou por alta, eu vou normal. Gente. Cliente, mantém 500 pés de tratamento. Estabilizado, ASTA Cargo 8487, visual. ASTA Cargo 8487, complete final do procedimento, chame a torre 118.95. 1895, 8487. Olhe azul 2783, solicite desvio à direita por 5 milhas devido à formação. Confirme a prosa de desvio azul 2783. 285, senhorita. Salvador, é o APSA Cargo 8487, na final baixar travado, visual. APSA Cargo 8487, avistado, ajuste no 0 no 4, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização, APSA 8487. Ajuste no 0 no 4, bom voo. Sim, está, se eu for 0, lá com 4958, desça para o nível 050, PNH 1014. 050, 1014. Alfa Yankee Vita, após a liberação do tráfego da Avianca, limpa ingresso no pátio pistão. Alfa Yankee Vita, após a passagem da Avianca, ingresso no pátio principal, até 03. Desce, reposta lá estabilizado, 2229. 1014. Papa Romeu Serra Tango Delta, decolada de 44, chame o controle em 119, decimal 35. 0935. Queira para evitar mais a formação, interceptador na porta. Cliente, passarela 2229. 2229, obrigado. Controle, Papa Romeu Serra Tango Delta. Papa Romeu Serra Tango Delta, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 210 via Puca. 210 via Puca. Azul 4958, confirme por quantas milhas efetuará o desvio? 4 milhas. Gente, após desvios na proa de Itape, azul 4952. Após desvio Itape, azul. 093 autorizada, alinhar e manter pista no zero. Alinhar no zero, 093. Dado Salvador, Serra Bravo, uniforme Lima, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída Arco, Elefa, pois Elefa, Tango Oscar, Serra Oscar Papá, conforme a rota do plano de voo. 50 no 7 no transponder, controle 119, decimal 35. Última taxiway Golf e chame solo em 121 decimal 9. Era na Golf 219. Não, no 3325. 251 no 3325, obrigada, bom dia. Bom dia. Afirmo, após Elefa, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá, conforme rota do plano de voo. O Papa Romeu Vitor é a Colinho. No transponder, após Elefa, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá e 1935, sequência do controle em Salvador. Chame correto no pode 3, chame pronto. Solo Absa cargo 8487, livro. Bom dia, Absa 8487, Alfa Quilo pode 3, quando lá atente ao sinalizador. Alfa Quilo pode 3. 8487. Azul 4958, desça para 3.000 pés, NH 1014. 3.000 pés, azul 4958. Dia, mantenha o ponto de espera. O solo, só para informar, o APS 8487, aqui à nossa direita, próxima cabeceira 28, tem um bando de quero-quero. Sim. Salida 2229, complete final do procedimento, chame a torre em 198, decimal 95. 1895, 2229, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarei 2229, vai passar o externo, baixar, travado, campo à vista. Passarei 2229, ajuste no 0 no 4, vento 3, 00 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista 1 no 0. Livre pouso, 1 no 0, 2229. João no 093, decolar 248, chama controle em 1, 19, decimal 35, bom voo. 1935 graus, bom, 9093. Controle Salvador, voo no 093, passa 1800. Voo no 093, contato radar na decolagem, rodovia Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, voo no 093. Azul 4958, após desvios na proa de Duna. Após desvio Duna, azul 4958.